Não me procure se você se acha. Sou louco, é pelas mina que não paga tão de louca. Romântico é te pagar um açaí, não é pagar um buquê de rosas. Entender que a minha moda é sair sempre com a mesma roupa. Eu tô sem grana há meses, mais duro que eu, só meu pênis. Disseram que prata no rap era só ter um tênis. Parcelei essa porra em 10 vezes. Não rimei pra ser melhor que nenhum deles. Escute Jonga, seja Menes. Rap é legal, mas eu sou super pop. Quero ir na TV conhecer Luciana Gimenez. Pô, só rima, só diz que os mina quer te dar. Geral sabe que é mentira, mano, eu tenho dó. Loucão de loló, se slam é teu lulu e dá o popô. Na rima eu te bato igual popó. Tenta a sorte que o azar é certo. Aqui é mar aberto, não é piscina que cê faz natação, não. Se exige rap game, eu prefiro jogar da menor. Os mais velhos na praça, escutei sua rima sem graça. Nossa, os papo velho na praça, MC tipo a praça é nossa. Nem perca seu tempo escutando essas rimas se você só tem uma hora de almoço. Que a moral da história é tipo eu dizer que a novinha não me quer só porque eu vim da roça. Hey, ninguém vai lhe tocar se souber o que dizer. Mesmo que os planos virem miragens, que os planos virem miragens, que os planos virem miragens. O máximo nada na língua. Pelo sim, pelo não, quem me viu, quem me vê sabe bem quem eu sou, sabe bem de onde eu vim, mas não sabe onde eu vou, não, não. Não sabe onde eu vou, qualquer clonada. Quebrada é quebrada, de corre na pista. Vira madrugada, de capuz na cara. É raro quem cara, quase nunca vista. Sempre lembrada, mas destaque do corre. Ora cê mata, cê morre, querem meu sangue na esquina. Cê quer meu sangue na esquina, entre negócios e rimas. Sangrei por várias esquinas, mano. Pega a fita e vamos que a quebrada chora. Sempre comemora quando o filho volta. Eu já nossa volta, e se eu tô de volta é trazendo tudo que é nosso. Tudo que é nosso. Ei, ninguém vai lhe tocar. Quanto mais alto estiver, ninguém vai nos tocar. 1 quilo de tiro nos bruxos, pô, original já. Tu quis correr o risco do crime, mas pra jogar no meu time. Espero que tu entenda qual é minha situação. Gata é simples igual Tinder, nós mete caso combine. Espero que isso termine com você no meu colchão. Teus olhos dizem que sim, mesmo quando você diz que não. Tô te jurando mais que os juros da parcela do cartão. Tendo que pular o muro quando cê tranca o portão. Porque eu sempre volto duro quando encontro com funkeiro. Eu tô desde janeiro de 2000 e pouco, sonhando o dia inteiro e trabalhando igual um louco. Lucro é consequência, sequência me paga o troco. Teu corpo torta é decência, tendência que eu dissolvo. Resolvo nós dois num quarto, problema não tem. Se ela vem em, eu vou ser e mais ninguém. Sem quem tem freio pra nós dois, 0 a 100. Testo seu conhecimento igual vestibular do Enem. Vocês avançaram tanto que ficaram velho. Faça verso pro teu velho, teu orgulho. Não pra alimentar teu ego e teu orgulho. Papo sério, se eu quiser eu nem rimo. Mas se eu quiser eu ainda te ensino, é sem mistério. Cê sabe a diferença entre som e barulho. Ou cê só pensa que tem o dom do bagulho. Sei que cês tentam, mas sempre vão no muro. Eu quero é derrubar portões, abrir novos portais com canções imortais. Na fé de que ainda teremos momentos serenos, menos veneno. Seremos tudo que sonhamos, vamos que ainda dá tempo. Tamo pelo dom da rima, som que contamina. Me ilumina e me ensina a ver o lado bom da vida. Tamo na sede do jogo e não viemos pra resenha. Não entendeu, ouvi de novo e bota a porra da legenda. Hey, ninguém vai lhe tocar se souber o que dizer. Mesmo que os planos virem miragens, que os planos virem miragens, que os planos virem miragens. O máximo nada na negociação. 4 meses passado, bato meta, não entrei por foda. Comércio dos mano é arriscado, os canas tão na bota. 3 vezes testado, nunca encontrado, eu mudei minha rota. Recebo adiantado, sempre o aso das notas. E capuz encobre a face nova do sufoco antigo. Código Morse, eles explicam, mas eu não consigo. As vozes falam comigo, que aquele amigo é inimigo. Se a morte é castigo, eu sigo. Assina esse hit, não esse artigo. Os haters achando que eu ligo, mas só desligo. Inimigo eu mato igual Rambo. Sonho da minha mina é me ver de Lamborghini. A mais foda vai tá no carona. Eu roubo a cena pra com Lambertini. Beijo doce igual Fini. Mas se ela só me deprime, depois se redime no plano perfeito. Arriscado igual crime. Ela odeia grana, eu amo. Tanto ela quanto grana. Flores na grama. Empresários, visionários, dinheiro por grama. Odeia a fama, ela sempre passa. Fazem fumaça, mas sem sinal. Tô tipo zorra total. Só piada sem graça, yeah.